Prossiga 07. Guardião 07, Salvador, prossiga. Tá, do hospital do Tubu para Salvador, agora assento 710, com 02 a bordo. Vem 07, repórter visual para o campo. Repórter visual para o campo, ô 07. É o número 2 no setor. Ok. Guardião 07. Guardião 07 para pouso direto no pátio do Graé. Cheque. Autorizado, informe no solo controlado, vento no 40 graus com 11 nós. Autorizado, dá pra ver em direto, pátio. Chama solo controlado, vai dar você. Para o táxi do Webjet 67749, tá bom. 75 a bordo, 4 horas 10. Tô confirmando 75 a bordo. Afirmativo. Táxi India Alpha, ponto de espera, chame novamente para decolagem. India Alpha, para no ponto de espera, tá bom. É, 7. Tá bom. 5898, Proscópia. Pronto. Tá autorizado com fins, nível de voo 340 via Upper Zulu 16. Da Eule da Bridge a subida, primeira curva à direita após a decolagem. 5430 é o código, 1208 é o controle. 340 com fins pela Upper Zulu 16, da Eule da Bridge. Decolada décima curva direita, 5430 é o transporte, 1308 é o controle. 5898. Tá correto, chamou pro pushback acionamento. Linda, cola cabeceira 10, o vento 140 graus 12 nós. Guardião 07, solo controlado ao 58, livre frequência, bom dia. Autorizado, só para iniciar. Autorizado, chama a tarde. Linha 749, decola ao 0800, chame controle no 208, tem um bom voo. 208, obrigado. Boa, muito bom dia, abjeto 6749. Passa 2500, nada a El. 06 da El, estou autorizado, vou voar direita na Pro de Leda. Direita, voa Leda, obrigado, nessa estacionada. Táxi autorizado, Indy Alpha, ponto de espera, chame novamente para decolagem. Indy Alpha, ponto de espera, se parar. Por favor, objeto. Como deve? No 7 ali, decola cabeceiro no 0, vento no 50 graus, 11 nós. 98 para o táxi, com um POB de 89, autonomia 3:15 apenas Galeão. Táxi via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame novamente para decolagem. Pátio Índia Alfa, chamando ponto de espera, 5898. Webjet 57 no 7, decola ao 04, chama controle no 208, bom voo. Boa noite, 3385, obrigado. Me acerta. No 7, contato radar, sobe o nível 340, saída da El. Pronto, 5898. 898, linda, cola cabeceiro no 0, vento no 50 graus, 11:09. Romeu Charlie Fox Juliette. Charlie Fox Juliette, mantendo o nível 1 no 05 em condições visuais. Serviço radar está encerrado agora a 5 milhas para ingressar na terminal de Ilhéus. Chama o controle Ilhéus na frequência 120.1, tem um bom voo. Decolagem 5898, decola 09, chame controle no 208, bom voo. Obrigado. Muito bom dia, Web 5809, Só escuta. Só se permite o Adael, Bleda? Confirme, seria o 5898? Isso aí, 5898. É, 5898, inicialmente aciona o transponder 5430. 5430, subindo ao nível de voo 340. 5430, acionando por 340. Cruzando 2900 agora, o contato radar estabelecido, 340 nível, autorizado direita Leda. Direita Leda, obrigado, senhor. Web 5717, chama Centro Recife, frequência 251, secundária 13325, bom voo. 251-3325, obrigado, 5717. Autorizado, informe término do reboque. Ok, obrigado. 98, agora com o centro Recife. Frequência 1251, secundária 13325. 1251, 3325, obrigado, bom dia. 4 mil pés, o ajuste é 1009, chegada bom. Quatro copiou? Guardião 01? Patrulha, é, já estacionado? 804, descida para 4 mil pés, o ajuste é 1019, chegada bom, filho.